ZYJ741, 1160 kHz. Rádio Itaberá de Blumenau. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Transmitindo em ondas médias para todo o Vale do Itajaí. E na internet www.radioitaberá.com para todo mundo. A pátria que acolhe. A pátria que trabalha. A pátria que é honesta. A pátria amada, Brasil. A pátria que acolhe é a pátria do Auxílio Brasil, que beneficia mais de 14 milhões de famílias de forma permanente, com valor maior que o Bolsa Família. A pátria que acolhe é a que leva mais comida na mesa e dignidade para os brasileiros. Essa é a nossa pátria. A pátria acolhedora, Brasil. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Repórter Rádio Itaberá, em cima da notícia. Atenção Santa Catarina. Mesmo com o avanço da vacinação, os casos de Covid-19 estão aumentando neste início de ano, agravados pelo surto de influenza. Então, é hora de reforçar os cuidados, como o uso de máscaras, álcool em gel, evitar a aglomeração e manter o distanciamento seguro. Só assim conseguiremos frear o contágio e a proliferação de doenças respiratórias. Esse é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma iniciativa da Acaerte. Parisotto Contabilidade, uma empresa voltada para o futuro, solidamente enraizada em nossos valores fundamentais. Fundada em 1996, com uma equipe de profissionais qualificados, especializados em diferentes áreas de atuação contábil e larga experiência. Visando atender às necessidades de nossos clientes, com eficiência, desenvolvemos e implementamos soluções objetivas, de acordo com a realidade de cada cliente. Nosso trabalho é contribuir para o sucesso do seu negócio. Parisotto Contabilidade, na rua Francisco Valdic, 1410. Telefone 3323-4871. A Rede de Notícias Acaerte, em parceria com esta emissora, apresenta Boletim do Tempo, com o meteorologista Peter Scheuer. Segunda-feira, com o domínio da umidade que vem do oceano, principalmente nas áreas da Grande Florianópolis, Litoral Norte, Vale do Itajaí, algumas áreas do Planalto Norte, onde segue com uma mescla entre sol, períodos de muitas nuvens, chuvas passageiras que podem acontecer a qualquer momento do dia, devido todo esse transporte aí de umidade aí que converge aí com o relevo da região, e isso acaba trazendo chuvas um pouco mais representativas nessas áreas da Grande Florianópolis ao norte do estado. Boletim do Tempo. Produção da Rede de Notícias Acaerte em parceria com esta emissora. A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Acaerte, promove uma campanha de reforço às medidas de prevenção contra doenças respiratórias. Mesmo com 70% da população do estado imunizada contra o coronavírus,